Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Não sei o que pensar. Do meu lado direito está o Lucas. Como eu tava com saudade de Direct. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu tô tranquilo. Eu tenho uma pergunta bem rápida pra vocês. Quando vocês estão no Uber e ele se perde, o que que vocês fazem? Por exemplo, o aplicativo tá falando claramente pra onde ele devia ter entrado e ele não entrou. Vocês corrigem ele ou deixam ele perceber o erro que ele cometeu? Eu procuro avisar o mais rápido possível. Meu, o cara pode pegar um caminho mais longo ainda e demorar mais tempo. Geralmente quando eu pego o Uber eu quero chegar rápido no lugar. Então eu falo, ó, você acabou pegando errado aí, mas eu dou aquela desculpite assim do tipo, ah, mas ali é difícil de perceber, o aplicativo enganou. Aham. Uhum. Porque é ruim você chegar pro cara, ah, você errou, você é burro, sabe? Então, ele pode ficar bravo, cara, ele pode sair ofendido disso. Não, mas é só você dar aquele migué do tipo, ó, realmente é difícil ali, ó, ele aí confundiu também. Eu normalmente eu mando, ou, não era pra ter virado ali? Indaga porque você não tá acusando, né? O cara vai olhar assim, putz, acontece, que vida. Então, mas olha só, ele já errou o caminho, não tem mais o que possa ser feito. Você fala mesmo assim? Ah, pronto, não, assim, tipo, se eu vejo que ele tá errando o caminho, ele passou assim, você fala, putz, não era pra ter virado ali? Porque é aquela coisa, às vezes o cara tá fazendo o caminho mais rápido, às vezes o cara não percebeu mesmo, já aconteceu disso, do cara fazer isso, mas o cara se desculpou e falou, ó, vou descontar a corrida por causa disso. Ah, descontar a corrida acho que não muda nada, né? Mas eu percebi esses dias que eu sou o bolsa, cara, e, tipo, quando eu erro o caminho, deixa o bagulho rodando lá e eu fico quieto, mas eu fico muito puto por dentro, cara. Eu só fico assim, deixa estar, meu, esse cara vai ver só depois, meu. E dou 4 estrelas depois, é isso que acontece. Só falta você me falar que o cara desce pra tomar umas brejas lá e fica contando o negócio ainda. E eu falo, deixa estar, meu. Vai ver a review que eu vou dar depois, meu. Aqui no Japão, acho que não tem Uber de passageiro, tem Uber de comida. Mas se fosse eu, não falaria nada, não faz diferença nenhuma. Não tem Uber, é verdade. Mas imagina o Uber de Japão, mano. O cara vem de bicicleta pra te salvar, né? Não tem Uber de moto desse jeito assim? Tem, mas é só na favela. Eita porra. É o mototáxi, cara. Nesta última quarta-feira, dia 13 de fevereiro, aconteceu o Nintendo Direct que todos nós estávamos esperando, né? Que depois de tantos rumores, finalmente aconteceu. Ele durou 35 minutos e teve uma série de anúncios, além de outras coisas que a gente já sabia que aconteceriam, eles só deram maiores detalhes, né? Pra muita gente, esse foi o Direct que surpreendeu muito, porque tinha muita gente que tava com suposição que ia aparecer Pokémon, ia aparecer Animal Crossing, e não aconteceu nada disso. Pessoa sem noção tinha essa suposição, Pokémon nunca aparece em Direct nenhum. E me dá a oportunidade pra falar que, obviamente, o aniversário de Pokémon tá chegando, dia 27 de fevereiro, Então, gente, você acha que se for pra acontecer um anúncio, vai ser nessa data? Ou ali perto, né? Eles vão provavelmente anunciar nessas próximas semanas pra construir o hype igual eles fizeram com o Sun Moon, XY, né? Que foram as últimas viradas de geração. E o anúncio de Pokémon tem que ser no horário aqui do Japão, 7 horas é muito cedo aqui. Foi 7 da manhã aí, né, Jefferson? É, isso. O primeiro anúncio do Direct foi Super Mario Maker 2. Muita gente estava na expectativa de que Super Mario Maker fosse lançado para o Nintendo Switch, e ele chegou numa versão melhorada, né? Eles chamaram de versão 2, apesar de que eu acho que as novidades vão se manter em novos itens e novas fases, ou novos objetos que vai poder manipular ali na tela, né? Ele vai ser lançado em junho para o Nintendo Switch. Tem gente que pode falar que é um port, mas eu encaro como se fosse um Splatoon 2, que trouxe melhorias, bastante até, mas é bem similar ao primeiro jogo, obviamente. E uma das melhorias principais disso aí foi telas de Mario 3D World, que é um jogo 3D do Mario que terá fases 2D. E eu achei muito bacana essa adição. São fases ou é só o gato? São fases, 3D mesmo, com direito a inimigos que eu vi como aquela formiga 3D, umas coisas meio estranhas. Eu acho que você pode chamar de qualquer coisa aqui lá. Você pode chamar de port, você pode chamar de novo jogo, você pode chamar de Deluxe Edition. Ou você podia até colocar New Super Mario Maker, tanto faz. Se coloca New Super Mario Maker, a galera tá infarto, mano. O que me irrita é a quantidade de jogos 2D em sequência. Acho que podia passar mais o calendário. E eu até achava que isso aí era jogo para ser final de ano, mas eu errei, vai ser jogo no meio do ano. Mas isso é bom porque vai vender Switch na época que ele deixou de vender ano passado. Cara, eu acho que Super Mario Maker é um jogo bom demais para ele não ser lançado quanto antes no Switch. Então, eu acho que a data tá boa. Ele vai ser lançado em junho, né? Então, não vai ali bater nas datas que, teoricamente, não vai ter muita coisa. E, na boa, Super Mario Maker é um jogo que se prolonga, sabe? Eu acho que quanto mais a comunidade ficar insistindo em lançar fases, mais vai ter coisa pra se jogar dentro dele. Sei lá, cara, é um jogo que eu vejo pra vida útil do Switch por muito tempo. Só não vai ter a mesma praticidade da versão do Wii U, que era com tablet e a caneta. Ah, mas, pô, você vai colocar o seu dedo ali, né, mano? E se estiver jogando no modo portátil, se for na televisão, tem que usar, provavelmente, o analógico. Mas isso não é uma coisa tão impeditiva também. É, a criação do usando o Gamepad, você pensa, né? Você tirava sua atenção da TV e colocava a atenção no Gamepad. Agora você vai estar tirando o Switch do dock e usando ele no modo portátil. Não é lá uma grande diferença. Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order. A gente já sabia que esse jogo estava para ser lançado. Se eu não me engano, acho que agora eles só anunciaram a data, que eu não peguei. lança no verão, é verdade. Eles só deram janela, né? Ele vai ser lançado no verão dos Estados Unidos, que dá mais ou menos entre junho e agosto. Enfim, depois de 10 anos, o jogo está de volta. Você vai poder montar seu time dos sonhos. E poder jogar até 4 jogadores, só que o detalhe, você pode jogar tanto localmente quanto online. Eles mostraram ali no Direct que vai ter uma câmera dinâmica ali, que você vai poder ter outra perspectiva do personagem. Isso vai funcionar especificamente, acho que se você estiver jogando com outros jogadores, né? Você pode ver o seu melhor. E vai ter a Capitã Marvel. O que não era novidade, tendo um filme dela aí, né? Ele vai chegar nessa época que vai estar o hype, né? Porque vai ter passado o filme da Capitã Marvel e vai ter passado o filme dos Vingadores. Eles perderam, sei lá, seria melhor se coincidisse com os filmes dos Vingadores, mas ficou um pouquinho para depois. Eu ia pegar esse jogo, mas não tem multiplayer de sofá, então é melhor deixar quieto. Não, tem sim. Ah, tem que ter dois switches, não é verdade? Isso, tem que ter dois switches, e local ou online, então é uma coisa que é igual... Dragon Market for Death. Até 4 pessoas, mas não no mesmo Switch. É uma pena isso. Isso é meio triste. Mas acho que já comentamos desse jogo em outro cast. Eu lembro de ter dito que eu achei feio. Eu ainda continuo achando um pouco feio. E não me chamou muita atenção. Ainda mais sem essa possibilidade de multiplayer de sofá, né? É uma pena, porque os outros jogos da franquia, eles são assim, né? Obviamente, naquela época você não jogava online. E funcionava bem. Quando eu comentei sobre esse jogo, eu falei que ele era uma espécie de mágica, né? Que é o jogo mágica na versão Marvel. Infelizmente, dado a falta desse multiplayer de sofá, ele não é isso. Mas ainda se mantém a jogabilidade de, olha, você pode unificar poderes para passar obstáculos. Então, se você gosta disso, é uma boa pedida. Lembrando que pode ser que pouca gente pegue esse jogo, então talvez você tenha pouca gente para se jogar junto, né? Só foi na minha stream, assim, eu não sei se era culpa da stream, mas esse jogo não tá um tanto quanto... com slowdown. Muito jogo nessa direct tava. É impressionante porque esse é exclusivo, né? Pelo menos por enquanto ele é exclusivo da Nintendo. O resto era port, que a gente vai falar mais tarde. Então esse aí já começou a festa slowdown que o Switch tá mostrando. Não presta atenção, cara, mas tem tanto jogo que tem slowdown no Switch que... Até Zelda tem slowdown no Switch se você entrar dependendo de onde você estiver, enfim. Então acho que vai estar na mesma, né? Box Boy mais Box Girl. Era um jogo que já tinha sido lançado pro 3DS e agora vai chegar no Switch. Ele vai trazer 270 fases, a possibilidade de se jogar com 2 jogadores. E, bom, vai ter um personagem novo, aquele é maiorzinho e por aí vai. Vai ter a Box Girl também. Vai ter a Box Girl, que é a possibilidade de se jogar com 2, né? Ele lança no dia 26 de abril. Esse jogo, ele não tem... As fases dele são novas ou eles estão puxando as fases do 3DS? Isso eu não sei. Eu suponho que sejam novas por causa da mecânica de 2 jogadores, né? Talvez nem tudo seja pra 2 jogadores. O trailer, não sei, ficou um pouco ambíguo, na verdade. Eu também fiquei me questionando um pouco se eram fases puxadas. Mas é um puzzle interessante. A adição de jogar com 2 pessoas torna o jogo absurdamente melhor, porque tudo com multiplayer local fica mais divertido. E é uma boa adição pra Switch, na minha opinião. Eu não gostei dos primeiros dois jogos. Talvez, que nem o Lucas tá falando, talvez o cooperativo incentiva mais, mas eu não sei. Eu não gostei do estilo plataforma desse jogo e dos puzzles. Acho que pra mim eu vou deixar quieto. E eu prefiro Kirby do que eles ficarem gastando tempo com esse negócio. Nossa. Ah, olha, eu acho que o modo de cooperativo, vocês estão falando, olha, nem todas as fases são cooperativo, talvez seja igual a Snipper Clips, que você tem que jogar com os dois ao mesmo tempo. Eu tive essa impressão até por causa da Box Girl. Então fica o detalhe aí. Eu não acho que ele vai ser melhor do que o Box Boy original, se vocês não gostaram. É, me parece que os puzzles são parecidos. Eu não peguei na época do 3DS o Box Boy, eu vou pegar esse aí do Switch, tanto pela falta de jogos que tá tendo, assim, depois a gente comenta mais. Mas eu achei interessante, assim, eu sempre achei bonitinho, vou dar a chance agora. Aí você vai gostar e vai pagar, sei lá, $60 no Amiibo no japonês. Eu já pensei nisso sem gostar. Atualização 3.0 de Super Smash Bros. Finalmente tá chegando. É, acho que nos próximos meses a gente vai ter maiores detalhes, mas até o final de abril o Joker vai estar disponível para ser jogado, né? Eles mostraram, infelizmente, nada dele nesse Direct, então quem tava na expectativa vai ficar para os próximos meses aí. Mostraram o modelo, vai. Ah, cara, mas talvez seja o modelo do jogo original, né? Não, aparentemente parecia do Smash. Parecia, assim, tinha até um serrilhadinho do jogo. tava em Wolpole, né? Assim, não sei o que dá pra falar sobre isso. Eles mostraram, se não me engano, que faro que vai ter, né? Eu não vi. Mas o amiibo do Pokémon Trainer, do Squirtle e de outros personagens. Do Castlevania, que é do Simon. E o do Snake. E eu acho que, assim, eles mostraram duas. Vai ter aparentemente nessa 3.0. Virou 2.0 quando a Prime Planet chegou, né? O 3.0 aparentemente é quando o Joker vai chegar. E eles mostraram dois cenários, né? Dois mistériozinhos. Eu chutaria ali que um é Stage Builder. E outro, sei lá, se vai ter mais fases. Eles vão colocar algumas fases que ficaram pra trás. Chutaria isso. A mão do Jomon de desenhar um estágio de pinto tá coçando de novo, né, mano? Ah, eu só fiz isso uma vez ali no Wii U pra postar na internet. É, mano, o Jomon fez as fases mais desgraçadas de Super Smash Bros. Do Wii U, cara. Vai se fuder. Esse anúncio de atualização foi mais chato. Não diz nada com nada, né? Eles nem deram a data de lançamento dos amiibos que já foram anunciados e anunciaram mais, sei lá, mais... Mas depois eles deram a data de amigos anunciados da Daisy, né, que você tá falando? Ah, no Direct deu? Não. No Direct não. A Nintendo no Twitter deu. Ah, no Twitter. Ah, e quanto que é? 12 de abril. E só pra comentar, tipo, eu acho que o Joker vai ser lançado... Eles falaram que vai ser antes de abril, né? Chutaria que o Joker vai ser lançado quando vão anunciar o Persona 5R... Talvez agora com uma chance de ser pro Switch, ou senão falando, ó, não vai ter pro Switch, mas toma aí o DLC do Smash. Toma o Joker aí. Captain Toad Treasure Tracker. É, o jogo já tá disponível no Switch. Quem tiver com o jogo vai poder baixar uma nova atualização que vai permitir jogar com dois jogadores, né? E eles anunciaram que no dia 14 de março vai vir uma nova DLC, que aí vão ter novas fases. É essencialmente isso. É, detalhe que o primeiro update, né? É de graça, de cooperativo, e o segundo é pago. E eu acho bacana o multiplayer. Primeiro que foi inusitado pra mim ter qualquer notícia desse jogo. Mas é um multiplayer de verdade agora, porque o multiplayer que existe é outra pessoa apontar o controle pra TV e atirar uns negócios toscos. E é bacana. Atualização de graça sempre é bem-vinda. A segunda é meio passável. Eu não sei se é passável, porque muita gente reclama que Captain Toad tem pouca fase. Eles estão adicionando novas fases porque eu acho que o jogo é curto de qualquer jeito. O problema é vir como DLC, porque aí você é obrigado a pagar pra estender o seu jogo, que já é curto. É, e voltar a jogar também, né? Tem que ser uma coisa bem interessante pra fazer você pegar o jogo de novo e pagar o DLC pra isso. Uhum. É, eu penso um pouquinho o contrário. Eu acho que, sei lá, se você gostou de Captain Toad, conteúdo novo. E eu só não sei se vale a pena. Eu não acho que tem tanta fase pra custar $8. Mas, de novo, é só $8, não é? Você já pagou, sei lá, 40 no jogo. 50. Isso, a atualização de multiplayer, vale a pena pensar se não é melhor esperar o jogo ser lançado há algum tempo, porque com Smash foi a mesma coisa, eles aumentam o número de players e aí você, sei lá, no caso eu tinha terminado todos os Spirits e fiquei, que droga, eu poderia ter feito diferente. E no caso de Captain Toad, eu não terminei o jogo, ainda bem, porque agora o multiplayer vai ser melhorado. E eu queria esse tratamento para Mario Kart 8 e Super Mario Odyssey. Veio no Captain Toad, né, de atualizações, mais atualizações e DLC pós-lançamento. E fico no aguardo do outro. Captain Toad, infelizmente, não é meu copo de chá. Calma, Jamon, é um de cada vez, cara. Eles só conseguem trabalhar com um slot de jogo pra DLC. Você vai ver que o próximo talvez seja Mario Kart. Vai lançar o Joker pro Mario Kart, você vai ver só. Não, vai ser DLC de Labo. O kart de papelão, né? Bloodstained, Rite of the Night. Ele é um jogo que já tinha lançado antes. Eu nunca tinha jogado esse jogo, inclusive. Não lançou, não. Não, ele é um jogo que já existia antes. É de Kickstarter. Tinha uma versão que eles prometeram para os backers, que era a versão meio que a la NES. Eles lançaram isso como um jogo... Mas não é uma versão, é uma versão depois desse, basicamente. Era uma demo, não é demo, sei lá. É o Bloodstained Curse of the Moon, o primeiro. Isso. Essa versão 8-bit. Essa versão Bloodstained Ritual of the Night é o prato principal. Aquilo é apenas aperitivo. Legal. Eu gostei, cara, porque é uma mistura de meio que Metroidvania com... Bom, tem exploração, etc. Sei lá, cara, me pareceu um jogo bem bonito, assim, de se jogar bem da hora. Eu achei bem feio, sinceramente. Sério? Achei o jogo muito escuro, achei aquele 3D meio estranho. Em questão de jogabilidade, parece ok. Parece bacana. Não parece lagado também? Então. Cara, eu acho que essa internet tava lagada, João. Você tava tudo lagado, cara. Então, não sei. Não, o Captain Droid tava bem. Esse aí eu olhei e falei, puta, tá com slowdown essa porra? É que o pulo dela no jogo parece ser meio que floaty, meio flutuante, sabe? É meio esquisito. Mas é a continuação espiritual de Castlevania, né? O que o Igarashi fez depois, imitando Inafune. É, vai virar o Mighty No. 9. É uma mistura de Metroidvania com Castlevania, acho que dá pra falar isso, né? Metroidvania é Castlevania, não é? Não, é, mas eu tava pensando, tipo, mais Metroid, assim, mas tudo bem. O Jefferson vai falar nada? Não gostei. Enfim, o jogo vai ser lançado no verão, e é isso. Dragon Quest Builders 2, ele vai ser lançado no dia 12 de julho, e se você já tem o primeiro jogo no Switch, você vai poder craftar a roupa do Legendary Builder. Cara, quem gostou de ler Dragon Quest Builders 1 vai poder jogar esse com satisfação. Não é o meu caso, porque eu tenho algumas ressalvas. Esse aí não vai corrigir o problema do primeiro, que é que não tinha multiplayer? Isso não é o problema do primeiro. Qual que era o problema? Pra mim, o problema do primeiro é que você não consegue manter as suas criações, você vai passando de fase em fase. Eu queria que fosse um mundo único, assim, uma espécie de sandbox em que eu pudesse criar meu mundozinho e fosse evoluindo a cidade, etc. Ou seja, Minecraft. É, só que com Dragon Quest. Essa é a melhor minha expectativa desde o começo. Acho que é a expectativa de todo mundo. Eu não sabia dessa aí de fase, eu não cheguei a jogar. Não, não tem. Você perde seu mundozinho depois que você avança. É, isso é meio caído. O jogo já saiu no Japão e aí as análises falam que o jogo é muito longo. E então eu prefiro nem tentar. Eu também não, não gosto de coisa de construir. Dragon Quest 11S é a versão melhorada de Dragon Quest 11. Vai chegar no outono, basicamente isso. Você vai poder trocar os gráficos do 16-bits pro jogo atual. Isso é do caralho, porque era exclusivo da versão de 3DS, que não chegou no ocidente. E você vai poder também trocar a música, que é uma das reclamações do jogo de PS4 e Steam, pra orquestrado também, pra versão orquestrada. Então você vai ter a versão MIDI, que é a original do Dragon Quest 11. Que reclamaram pra uma versão orquestrada. Uhum. Vai ter o que mais? Vai ter novas quests pros personagens da party, ter novo conteúdo. Vai ter no Japão dublagem. Aqui vai poder trocar entre a dublagem americana e japonesa. É a versão completa do Dragon Quest 11, que vou fazer no comentário, que não deveria ser polêmico, mas talvez seja, é o melhor RPG da geração até agora. Então, a geração, quando eu digo, é Switch, PS4 e Xbox One. Uhum. Então, eu considero, tipo, o melhor RPG, tipo, o RPG mais completo. E com o melhorzinho, o que ele tenta fazer, ele consegue. Então, mano, vale 100%. Então, uma pergunta rápida, Jamon. Pra você que, provavelmente, pelo jeito, zerou o Dragon Quest 11, né? Eu cheguei bem longe, eu não zerei. Acho que 70 horas, talvez, eu tô... Ah, eu ia perguntar quantas horas o jogo tem, mas no mínimo tem um... Mano, tem bem mais que 70. Então, é tipo... Assim, se você quer 100% do jogo, dá uma 100. Eu acho que com umas 80... Você deve zerar, é que eu tô jogando, é que na versão americana eles têm uns negócios de modo mais difícil, eu coloquei esse modo mais difícil, então eu acabei ficando algumas horas em alguns bosses, né, entendi. Tendo que dar um grind e fazer essas coisas. Se você joga no normal, eu acho que 60 horas, 70, você zera. Ah, sei lá, pra quem tá acostumado com Dragon Quest, que, mano, sei lá, o 7 tem umas 120 horas, sei lá. Ah, mas o 7 é o fora do padrão. Então, o 7, tá bom. Ele é muito grande... a série não costuma ser tão grande. O 7 é, e o 11 pela estrutura também ficou muito grande, mas é delicioso. E finalmente, né, um dos primeiros jogos de Switch anunciados vai ter um período de lançamento. Foi o primeiro, não foi? É, eu acho que foi. Não sei se foi ele ou foi Just Dance, mas tava lá os dois. É, e resta saber se a versão japonesa vai receber os upgrades que a versão ocidental teve e no Japão não teve, né? Que a dublagem? Não, a dublagem não, acelerar o jogo, correr. Ah, então vai o jogo... Ah, é verdade, outro bônus. Então acho que vai poder correr porque agora vai poder colocar até vezes 4 na batalha, né, de velocidade, nessa versão do Switch. Então fica melhor ainda. Even better. Disney Tsum Tsum Festival, ele é um multiplayer da franquia Tsum Tsum da Disney, que são basicamente os personagens da Disney em uma versão de um cilindro, assim, né? É, se você já foi, sei lá, em alguma re-rap da vida, loja de brinquedos, você já deve ter visto a Pelúcia, enfim. E tem um desenho no Disney Channel. Mas aí é um party game, uma espécie de Mario Party, dá pra falar assim. Só que não é o Mario Party que nem foi lançado no Switch, porque acho que tem uns jogos mais simples. É. Se eu não me engano, ele é mais direcionado ao público infantil, esse jogo. Esse aí não é pra ser o port do Kingdom Hearts 3? Ah, é, sim. Inclusive tem um Mickey ali com uma chave. Esse jogo faria todo sentido se o Switch não custasse $300. Você vai lá e compra pro seu filho, sei lá, se fosse 100, $150, e deixa ele jogando, porque esses jogos é tudo joguinho de celular, que é bem famoso aqui no Japão. Uhum. Aliás, eles até entram pelo aplicativo do Line, né, pra jogar esses jogos do Tsum Tsum. Enfim, seria uma alternativa mais barata e bem mais segura do que dar um celular na mão de uma criança. Ô Jefferson, o Line, ele é o WhatsApp do Oriente, dá pra falar assim, né? Basicamente porque ele é mais famoso na China, né? Mas ele funciona no Japão também, certo? Isso, aí você instala e aí tem vários jogos dentro do aplicativo e você fica jogando. Uhum. Um deles é esse, é aquele... Ah, não é... É o Candy Crush do Tsum Tsum, a mesma coisa. Match 3, 4, 5, 6. Não, eu não sabia que dava pra jogar jogo nele. Mas aí, porra, é muito louco. Eu espero que o WhatsApp tenha alguma integração do tipo algum dia. Duvido, mas fica a expectativa. Se você estava esperando por novidades de Star Fox, você estava sonhando com Star Fox Grand Prix algum dia, talvez se engane levemente, porque a Nintendo basicamente mostrou o interesse dela pro Starlink e botar mais personagens de Star Fox no jogo. Então, sei lá, mano, vai ter o Falcon, vai ter a porra toda no Starlink agora. Nova DLC chega, nova atualização chega em abril. E é isso, vai estar o esquadrão lá do Fox lá pra você jogar. É, eles colocaram também o esquadrão do Star Wolf, que tem o Pigma, eu não lembro o nome dos outros, eu não sou tão aprofundado. Camaleão e o outro bicho. É, exato. Essa atualização é de graça? Sim. É por isso que não cheira nem fede, né? Gostei. E tem um modo de corrida, né? E é triste que esse jogo aí já foi um fracasso, né? Mas eles ainda continuaram tendo fé, né? Esse jogo tá sendo vendido, aquela edição com a navezinha tá $20 lá nos Estados Unidos. Ou seja, caiu. Tá vendendo a um terço do... Um terço não, acho que aquela edição com a navezinha, acho que era $70, $80. Meus amigos, eu tô muito feliz de anunciar que, primeiramente, a Nintendo vai trazer Unifactory 4, o port que era original do Nintendo 3DS vai estar presente no Nintendo Switch. Eles estão chamando de remaster, né? Os gráficos não foram mudados, basicamente os gráficos do 3DS, mas enfim, vamos então... Ah, sofreu um upgrade, vai, sofreu, tá HD aí, vai. Ah, cara, HD, eles aumentam a imagem pra chegar a 1080p, não, isso? Mas pô, o negócio era, que é 360 no 3DS? O negócio é feio. Coisa. Mano, eles só aumentam o número de polígonos, mas enfim, eles estão chamando de remaster, mas no modo gráfico. E vai chegar ainda em 2019. Eu quero falar rapidamente, o Runefactory 4, eu sou muito fã de Runefactory, tá? É, muita gente já perguntou qual que é o melhor pra gente jogar. Eu recomendo muito o Runefactory 4, eu acho que é o que tem os recursos mais bem feitos, tem bastante coisa prática pra fazer, cuidar da sua fazenda, etc. Você pode designar a gente pra cuidar e por aí vai. Então, se você nunca jogou, vale a pena, só dando um pequeno briefing. Ele é uma mistura de Harvest Moon com algum jogo de dungeon que você pode jogar, tá? Então você tem sua fazenda e você explora dungeons. É isso o jogo. Eu achei impressionante porque a franquia tava morta, basicamente. Uhum. E aí ela apareceu lá, tipo, aparece os personagens e você fica, porra, vai ter Runefactory? É legal. Infelizmente eu comprei há relativamente pouco tempo no 3DS, então fico meio triste. E vai vir a galera reclamando que o jogo vai ser a preço full. Pera, o jogo vai ser a preço full? Certeza. Ó, o Lucas vai reclamar agora. Quem não, quem não sabe disso e, sei lá, todos os próximos jogos vão estar a preço full, É inocente. Mas se você esperar, cai o preço. Então é só esperar. Eu não sei se cai porque é quem distribui é a Marvels, né? Ah, Exige faz cair sim. O que eu acho pior é o anúncio do jogo seguinte. Já que no anúncio do Rain Factory 4 era pra final do ano. Ou seja, pra que anunciar o Rain Factory 5? Se o 4 vai sair no final do ano, o 5 vai sair o quê? 2020? Cara, 2021? O meu coração está aquecido por causa desse anúncio. Vocês não têm noção como eu fiquei feliz. Pra mim, foi o melhor anúncio do Direct. O Rain Factory 5 existe. É só isso que eu preciso saber. Então eu acho importante, Jeff, só pra falar que não é só um port, o 4, e sim que a franquia meio que vai voltar. Uhum. Porque, porra, desde o 3DS, lá do início do 3DS, 4 é um dos primeiros. É perto do início do 3DS, né? Um dos primeiros jogos, sei lá. Primeiros 2 anos de 3DS, o 3DS tem 8. A franquia tinha morrido, a porra da empresa deu merda. Eu não lembro se deu Bank Corrupt na empresa. Então é legal pros fãs de Rain Factory isso. É só pra falar, olha, o 4 não é só um port safado. Também é um port safado, mas não é só isso. Não é um port safado, tá? O jogo é bom, cara. E muito obrigado por anunciarem Rain Factory 5. Pra mim, melhor parte da apresentação. Oninaki. Ele lança no verão, não tem nada a falar desse jogo. Eu achei o jogo mais interessante que esse estúdio que fez a MC Tsuna e o Lost Fury, eu acho que era o nome do outro. Sim. Eu achei o jogo mais interessante dos três, assim. Esse. Ele parece um pouquinho mais ambicioso, assim. Parece que eles aprenderam com os outros dois. Sim, parece bastante. Você vê uma evolução entre os três, eu não sei qual entre o IMC Tsuna e o Lost Fear, qual é o melhor, qual considera o melhor. Mas esse é o primeiro que eu olhei e falei, ó, isso aí parece. Parece que tem um pequeno futuro. Não, acho que não vai ser bom, mas. Pera, tem você futuro. Não gostou de IMC Tsuna? Eu não comecei nenhum dos dois porque eu achei muito padrão, e de padrão, assim, eu jogo os jogos antigos que pelo menos são clássicos. Ah, cara, mas a MC Tsuna é rápido. Ele tem o quê? 12 horas, acho. Pode ser rápido do jeito que quiser. Tá. Ainda é caro a MC Tsuna. É, eu achei legal que ele tem um sistema de combate, eu não sei se eu chamo de action RPG aquilo. Action. É, action, né? É, eu achei bacana, achei legal que ele pega... Que ele pega as almas das pessoas lá e usa meio que como aliados em batalhas. É um tema que realmente me chamou mais atenção. É, e eu preciso falar que, cara, esse Nintendo Direct foi um prato de ouro, assim, pra quem gosta de joguinho, não só de RPG, mas de joguinho japonês, né? Esse de anime. De anime, vai. Os otakus piram aí. Valeu, gente. Yoshi's Crafted World, ele vai ser lançado no dia 29 de março. E vai ter uma demo pra galera jogar de graça. Eu fiquei com medo das fases que ele começa a jogar uns ovos na parte do fundo da fase. Eu tenho que ver a demo pra ver se pelo menos eles mostram essa mecânica, porque eu achei meio confuso, achei que isso pode dar uma estragada no jogo. Ah não, cara. Isso aí na verdade faz meio que referência ao chefe final do Yoshi Island Super Nintendo, né? Que vem o Baby Bowser gigante e você mira o ovo e joga. Que não era uma coisa tão complicada, na verdade. Ah, é mais um jogo 2D da Nintendo. Ela gosta de jogar, lançar jogos 2D em sequência. Eu acho que quem gosta de jogo 2D tá mais feliz do que quem é fã de anime, mas tudo bem. E quem gosta dos dois é melhor ainda, só. Depois veio a grande... O que foi prometido no início do Direct, né, quando fizeram a chamada do Direct, que teria Fire Emblem Three Houses, e a gente teve Fire Emblem Three Houses. Eu não vou explicar detalhes da história do jogo, mas agora o jogo se passará numa escola, você é o professor da escola, e aí mostrou as situações que você pode mandar seus alunos pra batalha, escolher de uma forma aparentemente mais profunda o que eles podem se profissionalizar, espero que só relacionamentos de amizade com eles, mas eu acho que eu vou morder minha língua com isso. E eu achei, num geral, um negócio bem estranho, assim, E o jogo foi atrasado, e era pra ser Spring, o Yoshiaki Koizumi até pediu desculpa falando que o jogo era pra Spring, mas vai ser lançado só dia 23 de julho, é isso? É o final de julho, né? É, pior isso. Que julho, o final das férias ainda que eles empolaram o jogo. Primeiro, vai, quem não joga Fire Emblem, o que, que vocês acharam dessa... O que, que vocês acharam que eles apresentaram? Eu tava esperando gráficos melhores de Fire Emblem, tá? Porque quando eu tinha visto a possibilidade, e outra, eu fui remetido àqueles papéis, aquele projeto que tinha aparecido da versão do Wii, eu falei, tá, quando o Fire Emblem tiver uma nova versão pra console de mesa, ele vai ser outro nível. Mas me pareceu só a mesma versão parecida com o dos portáteis, com gráficos mais HD, alguma coisa assim, né? Porém, a temática me agradou muito. Eu achei interessante esse quesito de você ter, como é que fala? Alunos, né? Eles vão evoluindo. Eu gostei disso, cara. A primeira coisa que me veio na cabeça foi Pokémon GO, porque você escolhe uma das três facções lá. E no caso do Fire Emblem Three Houses, parece ser muito a mesma coisa. E também fiquei lembrando de Harry Potter, não sei porquê, meu. Os caras estão na escola lá. É por causa da cor também, né? A cor tem brasão, tem todas essas Sim, coisas. É, exatamente. Tipo, é... Realmente, isso foi os brasões, eu não tinha pensado sobre isso. Mas, no geral, eu não me senti muito atraído. Eles começaram a falar da história, eu meio que comecei a ignorar e não pensar no momento, porque nunca consigo entender a história rápido. É bullshit assim. Geopolítica, né? É, sempre isso. Aí eu tava assistindo com meu irmão começou a história vai ser assim, assim, assim, assado, aí no trailer apareceu umas coisas, eu falei, tá com cara de ser isso mesmo. E eu não sei se eu vou pegar esse jogo. E agora, pra uma pessoa mais experiente na franquia, Jeff... O que você achou disso? Ah, eu particularmente não gostei. Com relação à história, é ruim quando você coloca esses elementos de mais, sei lá, mais social, essas coisas assim. Eu não sei, eu acho que não sei se você vai poder escolher a casa que você vai defender. A única coisa que deu a entender é que você vai poder customizar, sei lá, a classe ou injetar coisas nos seus personagens, nos seus alunos, sei lá, dar boost de status ou priorizar alguma coisa. Toda vez que você amplia esse leque de opções, eu acho que você acaba descaracterizando o personagem. Sei lá, às vezes eu preferia do modo antigo. Lembra mais... Pra mim, todos pareceram villagers, né? Que você tem meio que um leque amplo de opções, né? No Shadow Valencia tem três personagens, três ou quatro personagens que são assim. E meio que você não define direito o que eles são, né? Isso. Fica muito parecido com o Echoes. Eu não gostei, mas assim, pra franquia eu acho que faz sucesso esse tipo de história e aproxima mais de plot à la Persona, essas coisas mais famosas que... pessoal gosta, então a gente tem que aceitar e engolir. Mas espero que o próximo não tenha esse tipo de coisa. Então, eu entendi que você vai poder pegar os alunos. Então, eu não sei, porque eu duvido que tenha tanta liberdade assim de você pegar os alunos e colocar na casa que você quer. Eu chutaria que cada aluno ele tem a proximidade com o personagem já de saída, né? Eu também não gostei do que apareceu assim. Eu tava lá olhando assim, será que esse jogo vai ser alguma coisa que vai ser mais Shadows of Valencia ou vai ser mais Fates? Ele não é nenhum dos dois, ele consegue ser uma coisa estranha de colégio. E é uma coisa que o Persona já faz, o último faz pior do que o resto. É uma coisa que Trails of Cold Steel faz, que também é isolado pra série que fez. Então é um momento que os RPGs japoneses passam por escola que eu fico meio triste que Fire Emblem também entre nisso de uma forma bizarra. E por favor, que eles não... não, o professor não pega as alunas, nem a professora pega os alunos. Eu não, assim, suporte pode ter, mas casamento, filho então de outra dimensão vai ser ridículo nisso. Filho de colegial vai ser foda de engolir. E as primeiras missões são bem chatinhas. Ah, pega o bandido ali, pega o bandido aqui, vai pra um lado, vai pro outro e fica passeando. Não é sempre assim essas missões? Elas começam bem simples no começo, né? Não, o que dá a entender é que você vai, sei lá, você começa como se fosse um professor treinando, aí você vai ficar, não sei, você vai receber missões e é esse que é o meu medo, que você recebe, sei lá, 3, 4, 5 missões, aí você pode fazer todas. Aí quando você chegar no final do jogo, você vai ter muito mais experiência do que você deveria. Aí você vai ter que decidir, ou você não vê metade do jogo e rusha até o final, ou você vai ter super status quando chegar no final do jogo. Um time de semideuses, né? Isso. Ô Jefferson, deixa eu perguntar, você falou que não gostou da possibilidade de escolher entre três casas, três facções pra escolher? Pra jogar? Não só isso, eu não gostei de ficar escolhendo, mudando classe. Eu não gosto desse tipo de coisa. Você ter um personagem, ele pode ser, sei lá, cavaleiro, infantaria, o arqueiro. Eu acho que o personagem tem mais característica quando ele é isso. Aí você trabalha em cima disso, sei lá, você escolhe esse ou outro arqueiro, entendeu? Não você joga no easy e faz todo mundo virar arqueiro. Isso atrapalha até você gostar do personagem, porque assim, que você vai em Fire Emblem, você pode ter um personagem arqueiro que... Ele é preguiçoso, mas ele é super bom de arco. Então, na história dele, ele vai falar sobre isso. Sobre a situação dele, sei lá, a situação do personagem com o cavalo que ele tem. Se você amplia isso pra muita coisa, você diminui, o cara vai ter que falar dele mesmo. E provavelmente, ele já deu pra perceber, vai continuar em trope, mas aí talvez isso aí só seja trope de anime. Porque ele não tem a possibilidade de falar da classe dele, de falar por que ele tá lá. Sim. Isso pode também ferrar um pouco numa parte que o Jeff não se importa tanto, eu acho que é da parte da história, assim, não sei se ele gosta tanto do desenvolvimento dos personagens, mas eu acho que pode deixar tudo genérico mesmo. Antes de falar dos próximos anúncios, eu agrupei três anúncios que são meio merdas, assim, talvez desnecessários. Vocês vão poder me julgar, mas vamos lá, vai. O primeiro deles é Dead by Daylight, que é um jogo, sei lá, já é meio conhecido da galera. Slowdown. Mano, sua apresentação tá slowdown, cara, não é possível. Não, esse não era meu computador, esse eu sabia que tava com slowdown. Esse jogo até no computador já é bem travadão assim, ele é bem porco mesmo. Bem podreira, é um assassino e quatro outros jogadores tentam fugir, tá? E o lance é no touro. É, ele faz sucesso um pouco em streams, se for na Twitch ele tá na segunda e terceira fileira algumas vezes, ou com uma certa frequência. E é isso, é pra você assistir a galera jogar e ficar gritando de medo. A física dele é bem podreira, tá? Ah, é, bem feio o jogo. Esse jogo tem que ter cross-plataforma, né? É, suponho que sim. Eu não prestei atenção se tinha. Eu acho que eles não falaram, mas tem que ter, senão não vai ter usuários o suficiente. É, com certeza. Grid Autosport é um jogo de corrida. Acho que tava fazendo falta no Switch, mas é Grid Autosport, né? Bom, tem 100 carros, 100 pistas e chega no verão dos Estados Unidos. Pra mim, esse é o tipo de jogo que no Switch não dá vontade de pegar porque o gráfico faz uma diferença. Na minha opinião, eu acho legal ver o carro graficamente bom, com um cenário bonito, e eu achei meio feinho no Switch. Eu acho que esse jogo ele supre uma lacuna. Sim, é melhor ter gráficos bons para jogos realistas, mas se você, sei lá, tá na rua e gosta de um jogo de corrida, você não tem simuladores de corridas para jogar no Switch. Talvez aquele de moto, mas não cheguei a testar. Então, eu acho que pra quem gosta e quer uma experiência portátil, tá lá. Acho que serve pra um público pequeno, mas eu acho importante. Acho que isso é um gênero que falta pro Switch. Então, todo lançamento desse tipo de jogo eu acho importante. Então, se eu fosse a Nintendo, eu cobraria a galera do Project Cars pra relançar o jogo agora no Switch, cara, porque prometeram pro Wii U e não lançaram, né? O problema de Grid é que não é o melhor jogo possível pra se jogar um jogo de simulação automobilística. Quem joga esse tipo de jogo, que é o melhor sentimento de simulação, até porque quem joga Gran Turismo gosta de ter até o volante pra ter a melhor sensação possível, sabe? Não é isso que Grid vai trazer. Então ele supre uma lacuna, mas não é a melhor das opções, com certeza. É bem meh pra mim. O último anúncio que eu achei meio... né? Esse barulho mesmo, Assassin's Creed 3 Remastered. Eles podiam ter trazido vários Assassin's Creed e resolveram trazer o pior, só isso. É porque tá lançando pro PS4 também, Xbox One, não vai lançar isso aí? Ah, nem sei, cara. Mas é outro jogo de slowdown. Eu não sei, assim, realmente, slowdown fudido. Foi um dos piores, na verdade, com o slowdown. E, cara, era um jogo de PS3, não é possível. É, Remastered agora. Ah, mesmo assim, cara. Ah, mas a gente tem jogos de PS3 lançados no Switch, vai. O problema é que ele tá lagado e é um jogo de PS3. Bom, ele lança no dia 21 de maio. Tetris 99... Mano, isso foi uma grande surpresa. Eles vão colocar 99 jogadores, até 99, em uma espécie de Tetris Battle Royale. E ele já está disponível para ser jogado. Se você tem um pagante do Nintendo Switch App Online aí, do Nintendo Switch Online... Nossa, eu nem sei falar o nome do serviço, mas é isso aí. Você já vai poder jogar com toda essa galera junto. Era esse o anúncio que eles falaram que era para dar boost no Switch Online? Fica a dúvida. Possivelmente. Não, eu não falei de forma negativa, na real, porque eu adorei esse anúncio. Adorei mesmo. Ótimo. Eu adoro jogar Tetris, e quanto mais gente eu puder dar pau ao mesmo tempo, melhor pra mim. Nossa, egocentrismo ao máximo, né? O problema de Tetris é jogar no Switch, né? Você não tem nenhum controle além do controle do Famicom, que é decente pra jogar. Nossa, é que vocês são jogadores profissionais, né? O Jefferson já é o campeão brasileiro, né, de Tetris, né? Porque ganhou o único campeonato oficial. E o Lucas... Foi o único? Acho que foi, né? O único campeonato de Tetris oficial. Então a gente fala que ele é o campeão brasileiro. Eu tô definindo agora, tá? É, mas olha só, é melhor isso, Jefferson, do que você usar o acelerômetro do Joy-Con e ficar descendo a peça igualzinho como se fosse no Tetris. Você gira e gira o Joy-Con junto, sabe? Nossa, bem merda essa referência. Você entendeu, né? Vai descendo a pecinha. É, olha só, eu acho muito impressionante que Tetris é um jogo antigo. E, mano, eles ainda, mesmo sendo um jogo simples, tipo, não tem onde adaptar, eles conseguem criar novas mecânicas pra eles, sabe? E fica divertido. É, eu não diria que é nem nova mecânica, é só se colocar contra uma porrada de gente pra você não se sentir sozinho. Cara, é uma loucura do caralho. Se for, eu não sei como é que, eu não prestei atenção no vídeo, mas se for igual o Tetris do 3DS, enfim, até dos outros demais Tetris que você joga multiplayer, você faz um Tetris e manda linhas pra outras pessoas... Mano, isso vai ser uma maluca isso, caralho. Não, é, você manda, mas eu imagino que como é 99, você manda pra 1. Uhum. Então ia ser instantaneamente todo mundo morto. Não. Mas Battle Royale é isso, né? Você nasce e já morre, já. Mas é interessante esses jogos, eu espero que não seja só isso, pra eles tentarem incentivar o Nintendo Switch Online, né? Fora aquela rumor de jogos de Super Nintendo. Mas jogos exclusivos assim, eu acho que dá um gás pro Nintendo Switch Online. Deltarune é o novo jogo do criador de Undertale e o primeiro capítulo vai estar de graça no dia 28 de fevereiro. Igual estava nos computadores. Eu gostei do trailer porque eles usaram aquele cachorrinho do Toby Fox. Ficou bem engraçado. Ficou um trailer bem meta. É, então. E eu planejo jogar no Switch, já que eu não joguei no PC. Eu já zerei Undertale, então eu tenho interesse no que o Toby tem a oferecer. Diamond Cross Machina. A gente tinha visto esse jogo lá na E3 do ano passado, a gente não teve muita coisa. Ele apareceu agora, vai ter uma demo por tempo limitado, então eles vão falar, olha, você vai poder jogar desse tempo até esse tempo, e ele vai chegar no verão dos Estados Unidos, né? Vai pedir feedback também, o que é interessante porque o Octopath Traveler fez e consertou alguns problemas da demo, não consertou todos, obviamente, e eu quero ver, porque esse jogo tem uma cara de ser uma bosta, e eu quero experimentar pra saber se vai ser isso mesmo, porque não é possível que, parece, será que é legal jogando? Eu tô baixando essa demo antes e vai ser depois de gravar o cast, né? Durante não, pra não cortar minha voz. Esse é o jogo de abertura da E3 do ano passado. Eu fiquei feliz que a minha dúvida é a mesma do Jomon. Eu acho que esse jogo é ruim, mas eu vou conferir, porque pra ter tanto pra colocar tanto foco nele, deve ter alguma coisa que é boa naquilo, senão eles não deixavam nesse espaço, dando tanto espaço pra jogo ruim. Sei lá, foram que nem Devil's Third, que eles anunciam e depois vai perdendo espaço, espaço, espaço. Mas não, esse aí eles continuam bancando. Alguém lá tá gostando de jogar, né? Hellblade, Senua's Sacrifice, eu espero que seja Senua's mesmo. Ele tá chegando, ele vai ser lançado entre os próximos meses. Eles não anunciaram uma data, mas eles falaram, é primavera dos Estados Unidos, que é a época que a gente tá agora. Então deve ser março, sei lá. É o nosso outono, vai ser. É que vai ser agora, então. Eu acho muito confuso quando a gente converte essas épocas. Eu tenho uma mente muito focada na época de lá. Mas primavera de agora, acho que mês que vem tá aí. É, esse jogo, no ano que ele foi lançado, ele foi muito aclamado, assim. E ele, diferente de todos os outros jogos, ele não parecia que tinha slowdown. Então eu até tava duvidando que era a versão de Switch que tava mostrando. Eu tenho interesse, eu duvido que eu vá pegar a versão de Switch desse jogo. Mas é uma adição, tipo, veio do nada e é bem-vindo à biblioteca. Mortal Kombat 11, a gente já tinha visto o trailer, o anúncio, a gente já sabia que ele tava vindo pro Switch, tá? Mas é bom ver a confirmação, enfim, no Nintendo Direct, até pra quem ainda não tinha visto que Mortal Kombat 11 tá chegando. Ele vai ser lançado no dia 23 de abril. Mas é aquela coisa, Mario, que nem a gente discutiu quando mostraram, né, que ia sair pro Switch, entre aspas, tava muito confuso isso. Eu vi pessoas que assistiram a Direct e ficaram, assim, surpresas que esse jogo ia sair pro Switch, porque não sabiam. A coisa boa é que vai ser lançado junto com os outros consoles. Então, se você quer um jogo de luta portátil, pega no Switch. Se não, vai para as outras versões. Ou se você só tem o Switch ou outro. Faz isso. O importante é sair junto. É não ficar com aquele gap de tá lançando um jogo que já lançou aquela mesma história do Wii U. É ruim jogar jogo de luta no Switch, né? Se você estiver jogando com Joy-Con, porque se estiver na TV, você tem a possibilidade do Pro Controller, né? Mas, bom, é um quebra-galho. Agora, é muito bom ver o Mortal Kombat voltar pra Nintendo, né? Na época que até do Super Nintendo tinha Mortal Kombat 1, 2, 3 pro Super Nintendo também. Do GameCube, eu não... Do Nintendo 64 eu também não lembro. Do GameCube eu sei que tinha aquela versão horrorosa de Sub-Zero lá, aquele jogo horroroso. É, também não lembro se chegou às outras versões. Mas enfim, depois de muito tempo, o Mortal Kombat tá voltando também para o Nintendo Switch junto com outras plataformas. Unravel 2 vai ser lançado no dia 22 de março, e é isso. Eu comprei o primeiro, não terminei o primeiro. Provavelmente não vou pegar o segundo, mas parece estar melhor que o primeiro. Eu tenho marcado na minha mente a apresentação da E3 desse cara, quando ele apresentou o primeiro jogo. O cara chegou no palco tremendo de nervoso. O cara parecia que tinha Parkinson, assim, muito elevado. Não, é sério, o cara tá tremendo muito. E é, eu só lembro disso. Bem bonito. Eu comprei o primeiro por causa disso, dia de passagem com ele. Falei, caraca, o cara tá... Ele tá muito nervoso. Eu fiquei com muita dó do cara. Então foi caridade. Por aí. Ele me chamou a atenção pelo carinho que o cara parecia dar pra aquilo e o nervosismo. É, isso é verdade. É, o cara parecia que tava, assim, bem emocionado de estar falando de algo que ele fez. E eu acho bacana que a EA insiste, assim, pelo menos fazer algumas coisinhas diferentes, por mais que seja uma plataforma. O primeiro jogo tinha multiplayer? Não, é exclusivo. É a primeira vez nesse segundo aí que tem o bichinho azul agora, né? Mirando agora nesse público meio japonês, meio otaku, etc, e a galera pira, a Nintendo também teve uma parte exclusiva, primeiro de jogos relacionados à Square, né? Vamos falar primeiro de Final Fantasy VII. Ele já tinha sido anunciado, se eu não me engano, né? Já, com todos os outros que eles falaram. E vai ser lançado no dia 26 de março. O que é muito escroto, porque é muito longe essa porra, pra um jogo que, tipo, é só portal do PS4 que tem no Steam também, então... Eu tenho muita dificuldade, cara, em jogar o Final Fantasy VII por causa dos gráficos, sabe? Ele é um jogo que a gente já falou que envelheceu muito mal, cara. E eu não posso esperar de ver o remake, não sei quando que vai ser lançado, ninguém sabe. Mas pelo jeito não vai chegar pro Switch não, viu? É óbvio. Eu contrario, eu falo que ele não envelheceu bem, ele é feio, mas, só que mas eu acho que o feio é charme dele. A pata de cavalo é charme do jogo. E o remake vai ser bom. Assim, o remake já tô escrevendo aqui, vai ser ruim. Ou pelo menos não vai ser a mesma coisa que o original vai continuar valendo jogar. Tá. E obviamente não vai sair. O Switch não roda Kingdom Hearts, não vai rodar Final Fantasy VII. PS4 não roda Kingdom Hearts direito, cara. Então, vamos que vamos. Chocobos Mr. Dungeon Everybody. Esse jogo ele já tinha sido anunciado há algum tempo, se não me engano, foi na E3, inclusive. Eu não lembro. Mas eles revelaram a data agora, que ele vai chegar no dia 20 de março, tá? É, Chocobos Mr. Dungeon, ele é um crossover da série Chocobo com Mr. Dungeon. Mas fala, crossover como se a série Chocobo já é Dungeon Crawler? Aí, cara, são as mecânicas de quem já jogou Mr. Dungeon, tem Pokémon Mr. Dungeon e tem outros Mr. Dungeons por aí. É, as mecânicas vão estar inclusas dentro da série Chocobo, tá? E a série Chocobo se perpetua desde o jogo do Wii, que tem o Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon, e tem o Chocobos Dungeon 1 e 2 pro PS1. É, como eu gosto de Pokémon Mr. Dungeon, eu estou pensando seriamente em comprar esse aí do Chocobo pra realmente ver se eu vou curtir Mr. Dungeon sem ter o tema Pokémon envolvido. Então talvez eu dê uma chance grande pra esse jogo. É, ele é um pouco diferente, tá? Eu joguei os dois, assim, eu joguei até a versão do Wii. E assim, ele mistura mais as mecânicas de Final Fantasy, tá? Então você pode usar magia e atacar ao mesmo tempo com Chocobo. O que é mais, assim, não sei como é que ele vai fazer, porque no Wii você tinha classes, né? Você podia mudar a classe do Chocobo. Eu espero que não tenha isso, porque ficou ruim. Não, vai ter classe sim, acho que vai ter. Eu vi um trailer no YouTube depois, você pode virar White Mage, Black Mage, um monte de coisa. Ah, eu acho ruim isso. Mas, se eles têm que incluir mais da mecânica Final Fantasy, eles vão ter que fazer isso de algum jeito. É, esse jogo aí é porte do... Ou remake, na verdade, remake HD, não sei, porte HD do Wii. É, eu acho que não é, eu acho que ele é um jogo novo. Não, não é novo, é porte. Ele é porte, sim. É, se for porte, então vai trazer os jobs, né? É isso aí. O jogo do Wii não é ruim, ele é um jogo ok, só que eu acho que tem muita mecânica e pouca história. Final Fantasy IX tá disponível já, no momento em que o Direct acabou, eles já era possível baixar o jogo. Infelizmente, a versão do Steam, cara, que aí tem personagens HD com background, tipo, JPEG em baixa resolução, sabe? E eu acho isso horrível, porque é nítido. É nítido, é nítido. É, só não vi se tem os mesmos cheat codes da versão do Steam, Eu espero que não. Deve ter, PS4 tem. Puta que eu pariu, então, mano, que merda. Ah, mas só que assim, é tipo, xixi, não sei por que você se incomoda. Eu me incomodo de saber que as pessoas estão usando, cara. Eu acho que elas têm que ter a mesma experiência que eu. Ah, cara, mas... que isso, Mari. É, então eu acho meio estranho, Mas paciência. Eu só achava que tinha que trocar o 7 pelo 9, o 7 tinha que ser lançado hoje e o 9... deixa pra depois. É muito estranho o 9 sair agora, eu fiquei muito bolado com isso. É, historicamente faz mais sentido lançar na ordem cronológica, né? Talvez. É que eu queria jogar o 7. Eu quero comprar o 7, o 9 eu quero recomprar, tá? Uhum. Eu gostaria de ter cheat em todos os jogos, mas tudo bem. Tá, para com isso, Jefferson. Astral Chain, eles anunciaram esse jogo nesse Direct, certo? Sim. Ele é um jogo de ação da Platinum Games. Ele é exclusivo do Nintendo Switch. Quem trabalhou nele junto foi o designer de Nier Automata. Sei lá, esse jogo me chamou muita atenção. Ele, obviamente, chama atenção porque ele tem as características de jogos feitos pro público oriental. Mas, cara, é um jogo que tem músicas legais, músicas atuais, músicas mais pop, assim. E tem essa ação frenética, mano, me chama muita atenção. E é isso, tô feliz com o anúncio desse jogo, cara. Eu gostei muito do que eu vi, de verdade. Inicialmente eu ia achar que era alguma coisa de Xenoblade. Eu também, eu achei que era um Xenoblade. Eu tava falando, isso aí é Xenoblade, sei lá, Chronicles X2. É, exatamente, foi a mesma coisa que eu pensei. Aí quando eu vi o sistema de combate, que eu adorei pra caralho. O cara tem tipo uma criatura que ele comanda, que os dois tem uma algema de policial e tipo, captura outras coisas. Cara, o tema eu achei maravilhoso, eu adorei muito. Isso que eu tô me afundando em jogos de anime, então já tô meio que calejado. Já tá com a touca do rap na cabeça já. E eu tenho a impressão que eu vou gostar muito desse jogo, então eu vou ficar bem alerta em relação a ele. Eu, tipo, esse foi o jogo que me surpreendeu e que eu mais gostei nessa Direct inteira. Ele é um RPG, é um jogo de ação feito pela Platinum, assim, só isso você já tem que dar uma olhada. Normalmente a Platinum não decepciona, né? A não ser quando é Star Fox, que aí tem a Nintendo no meio e aí cagam com eles. Aí tem o Kamiya supervisionando o jogo, né? O Kamiya que cuida de Bayonetta, tava escrito lá no, na tela. E parece, mano, sei lá, eu achei fantástico, assim, o gráfico tá bonito, o gameplay parece ser interessante, a luta, e vai lançar logo, sabe? Vai lançar em agosto. Sei lá, eu fiquei, tipo, sem palavras, achei que era um Xenoblade, eu tava gostando, pensando que era um Xenoblade, quando eu descobri que não era, ficou melhor ainda. E olha só, a gente já tem esse jogo pra agosto agora, e é bom saber que ele vai chegar em agosto, porque aí supre esse gap, né, de títulos ao longo dos meses. Ano passado a gente não tinha jogo nessa época. Se eu não me engano, chegou o Octopath Traveler, chegou nessa data. Em julho. Ah, chegou em julho. Bom, então tá aí, acho. Entra no lugar de, o Fire Emblem entra no lugar dele agora, né? Então é isso, e o Astro Chain ele vai cumprir esse gap aí de jogos em agosto, final de ele agosto. Ele vai ter lugar de Monster Hunter. Uhum. Aí você sabe que esse jogo provavelmente cancela qualquer remake de, sei lá, de The Wonderful 101, e que Bayonetta 3 tá muito longe. Mas eu também gostei do anúncio, achei que eu sempre fico cobrando 9P, tá aí uma 9P. Achei interessante, tem pedigree tanto da desenvolvedora Platinum, e os caras jogaram, sei lá, o nome deles no ventilador. Então acho que vai sair coisa boa. Provavelmente não vou pegar porque eu não gosto do estilo, mas é um jogo pra ficar de olho. E já que você citou o Bayonetta, Jefferson, é legal lembrar que o próprio... O cara que tava apresentando, até esqueci o nome dele. Koizumi, ele comentou que a Platinum ainda tá trabalhando na Bayonetta. Mas ele falou isso, ele falou, só relaxa aí, gente. Não se desespera. Que é outra equipe, ele comentou aqui. Está cuidando de Bayonetta. Mas eu não sei se a Platina é tão grande para desenvolver dois jogos grandes ao mesmo tempo. Então, vai demorar. teve alguns jogos a mais no Direct japonês. Eu vou fazer um apanhado rápido das novidades. Eu acho que as novidades, porque eu também não consegui... Eu não sei de tudo que lançou aqui e lançou lá. Então, vamos lá. Eles mostraram alguns indies, entre aspas, os indies. É, né, uma sessão rápida que eles fizeram. Que eles mostraram o novo jogo da Arc Systems, que é o Downtown Antou Koushin Kyoku Maha, que é um novo jogo da série River City Ransom. Esse jogo River City, ele é de beisebol, não é? É porradinha, tem. É porradinha. Ah, então me confundi tudo, cara. É que eles podem jogar bola de beisebol no outro, se pá. Ah, tá. E ele vai lançar na primavera de 2019 do Japão, nosso outono de 2019. E nesse mesmo bloco, a Rushing Time ganhou uma data, porque acho que não tinha, só tinham falado que ia lançar no futuro. Ele vai ser lançado, pelo menos pro Japão, tá mostrando primavera 2019, aqui o nosso outono de 2019. O procedente não tem data, a Rushing Time? Então, não mostraram nenhum, falaram assim, vai lançar, e não mostraram nenhum fecho, né, nenhuma janela. Essa é a primeira vez que mostra uma janela, por isso que eu puxei. É, outro jogo que anunciaram depois, aí já jogos maiores, é Doraemon Nobita no Bokujou Monogatari, que é um Harvest Moon, exatamente isso, é um Harvest Moon de Doraemon, que vai ser lançado em 2019. Eu poderia ficar muito feliz com esse anúncio, mas a gente lembra que ano passado eles tentaram fazer o mesmo crossover com Popocrys, e o resultado não ficou bom, cara. Então... Foi ano passado, mano, você tinha jogado quando você foi P3, mano. Nossa, é verdade, foi em 2015. E é isso, o resultado não ficou bom. Então, eu queria ficar mais feliz com isso. Será que Doraemon não tem um pedigree maior pra alguma coisa decente? Talvez, eu acho que ele só tem mais apelo lá no Japão. É, mas se o jogo vai ser lançado aqui, acho que Doraemon é uma marca forte, você vê. Tudo quanto é docinho com o rosto do Doraemon. É, muito mais do que, sei lá, os outros personagens. Então, qualquer crossover de marca, assim, serve pra ajudar a franquia. Acho que vale a pena lançar esse título. É, lembrando que essa franquia, ela tá passando por uns problemas, assim, né, Bokujou Monogatari, né, que é o Harvest Moon. É, teve os problemas aqui no Ocidente, etc. Então, não sei se... Como que vai ficar essa localização desse jogo, se houver? Não, duvido que eu não, haja. Não vai ter porque é Doraemon. É, então. Não porque... Senão ia virar Star of Seasons alguma coisa. É, e dá outro nome pro Doraemon, que é outro problema. Quero lembrar que o desenho está passando na Band de manhã, cara. Se você, antes de sair de casa pro trabalho, coloca na Band que está passando o desenho, dublado. E imagina se fosse em japonês, pras crianças. Se fuder, aprende aí, otário. É, eu não sei se já tinha data, mas de qualquer forma, dia 21 de fevereiro, comentaram também que vai lançar o Phoenix Wright Trilogy, que lá tem outro nome, mas é esse que vai ser aqui, né? Mais ou menos isso, que são os primeiros três jogos da franquia que eles gostam de relançar em todo lugar. Eles mostraram Super Robot Tyson T, que vai lançar dia 20 de março de 2019. É, Zoid Wild King of Blast, que vai lançar dia 28 de fevereiro. Destiny Connect, que lançará dia 14 de março. E eles também lembraram todo mundo que Atelier Lulua vai sair dia 20 de março. Uhum. Isso foi tudo num outro bloquinho de jogos menores. Para jogos maiores, eles mostraram Dragon Quest Rivals, que é um jogo de cartas de Dragon Quest que lembra bastante Hearthstone, porque tudo agora tem versão Hearthstone. E é interessante que o jogo do Switch ele tem crossplay com a versão de mobile. E se você tem dois saves japoneses, né, se você tem dois saves de Dragon Quest Builders e Dragon Quest X, você vai ganhar cartas especiais. Eu suponho que as cartas sejam os monstros de Monster de Dragon Quest, né? Monstro e personagem da série. Ah, tá bom. Os heróis. Personagem clássico, tá. Os heróis das demais séries, né? É, do sei lá, Dragon Quest V, Dragon Quest X, e o jogo lançou no mesmo dia, né? Também foi anunciado GQ, Powerful Pro Yakil, que é um jogo de beisebol que o Jeff falou que foi anunciado para 2019, então sem data definida, e o Jeff falou que é legalzinho. Anunciaram também a data de lançamento, não sei se já tinha, de Super Dragon Ball Heroes World Mission, que a gente já comentou em um podcast passado. Pro Japão foi anunciado a data de Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition, que vai ser dia 25 de abril. Esse jogo, ele é um remake, né? Ele é um port, eu acho. Porque o jogo não é muito bonito, então você consegue passar pro Switch sem muitos problemas. Ele é do PSP ou do PS Vita, certo? Ou do PS4, eu não faço a menor ideia. Não, é do PS4 não, acho que é do PSP ou do PS Vita. Mas se for o mesmo, eu não joguei, falam que é muito bom. E aparentemente, ó, tem uma pesquisa no Google, tem pra PS4 e tem pra Windows também. Um jogo de música que eu achei interessante, que foi o último que anunciaram, e o último deste bloco exclusivo japonês, que é Saitos Alpha. Eu não sei se lançou isso aqui, e vai ser lançado também no mesmo dia de Sword Art Online, dia 25 de abril. E foi isso, as coisas que só apareceram do outro lado do mundo, aumentando o tempo do Direct para 38 minutos. Pra encerrar com chave de ouro o Nintendo Direct, a Nintendo apresentou no último lançamento deles, o The Legend of Zelda Link's Awakening, que é o remake da versão original do Game Boy Color, e ele vai chegar em 2019. Não, Game Boy Color é a versão DX, o original é Game Boy mesmo. É, o original é Game Boy, é DX. Cara, eu adorei os gráficos, muito fofinho, cara, muito, muito fofinho. É, eu tava assistindo na Twitch, eu tava vendo os comentários, muita gente xingando, assim, o estilo artístico, mas eu adorei pra caralho mesmo, e foi um pouco de surpresa, porque a animação inicial era meio que cartoonizada. Aham, você pensou, fala pra mim, você pensou no Zelda CGI, certo? Não, como assim eu pensei no Zelda CGI? Tava mal feito a animação. Eu pensei. É que quando apareceu o Link lá na jangada, eu falei, porra, Link Awakening, vai ser isso mesmo? É, eu só não tava gritando, porque tem um pessoal que dorme cedo aqui em casa, mas eu adoro esse jogo pra caralho mesmo, e eu adorei a música, o negócio meio fofinho, e com certeza eu vou pegar esse jogo, não precisa nem perguntar pra mim se eu vou comprar. Com relação aos gráficos, eu achei questão de gosto, acho que dá pra criticar, sei lá, às vezes se você não gosta de alguma coisa tão fofa, fica, você preferia, sei lá, o gráfico da versão de 3DS. Mas como jogo, acho que esse jogo pode ser eu não sei se vai ser, mas provavelmente vai ser o jogo de final de ano da Nintendo, e ela vai repetir 2013, talvez, quando lançou Pokémon XY e a Link Between Worlds. Então, acho que se for isso, já dá uma lineup forte o suficiente pra manter o terceiro ano do Switch. Então, eu não acho que esse jogo é final de ano. Eu acho que final de ano ainda se mantém Animal Crossing e Pokémon. Eu acho que esse jogo talvez chegue em setembro, mais ou menos assim. Mas tudo que esse Direct apresentou, e pra concluir o The Legend of Zelda, mano, mostrou que o Switch tem muita coisa esse ano. Muita, muita, muita coisa, sabe? Um Zelda novo, cara. Novo assim, vocês entendem, né? Tipo, é um novo jogo de Zelda, por mais que seja remake assim. E pouca gente jogou, eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo, eu quero jogar no Switch. E muito obrigado, Nintendo, por fazer isso, sabe? Por estar colocando um novo jogo de Zelda ainda este ano, e a gente sabe que como a franquia de Zelda é forte, né? Eu acho que é final de ano. Eu acho que Animal Crossing não é final de ano, é mais pra um pouco antes. E o Zelda, assim, já a gente já meio que quem acompanhou um cara vazando as coisas, ele já tinha comentado de um Zelda 2D, e foi o que eu tava achando, falei, puta, vai ser um Zelda 2D. Aí quando apareceu, e apareceu aqui na jangada, falei, puta, é o Awakening aparecendo de novo. Eu só acho estranho, assim, é corajosa a escolha da Nintendo de lançar um Zelda 2D pós Breath of the Wild pro Switch. Você tem um público que talvez a maioria que jogou Zelda Breath of the Wild talvez não esteja acostumado, porque o jogo ele lembra muito do 3DS, com mudança mais pra esse estilo mais fofo, né? O olhinho de cartoon da Disney. Eu achei interessante, assim, eu vou pegar, mas esse é outro jogo que eu comentei antes, que vai ter choradeira de preço cheio. Esse jogo vai ser comparado, infelizmente, provavelmente ele vai ser comparado, e infelizmente também, vai ser comparado com Breath of the Wild, e vão ficar falando por que esse jogo tem o mesmo preço, e vão ficar comparando e ainda. Bom ponto, inclusive, isso vai ser um problemaço, eu suponho que esse jogo seja curto, né? Eu acho que vai ter coisa a mais, mas o Lucas que terminou ele aqui, você considera ele um jogo curto? Considero que seja, e espero que se for, assim, é um remake, que seja da versão DX, pelo menos, que tenha uma dungeon a mais lá. Ah, não, isso eu acho que é o mínimo que a Nintendo vai fazer, por mais que não tenha DX naquele nome, né? Então, eu não sei, eu não duvido de nada. Desde a maquete do Omega Ruby Alpha Sapphire, eu não duvido. Ah, não, mas... Pokémon Company funciona de outro jeito, deixa o Pokémon Company. Mas ele não é um jogo tão comprido, não. Você acha que ele pode ter esse... Pode cair em comparação com o Zelda Breath of the Wild? Vai, com certeza, cara. É um Zelda de visão aérea. O pessoal vai comparar com a versão de 3DS até. Falar, olha, aquele jogo lá era $40, eu vou pagar 60, por isso que não tem nenhum gráfico tão real. É um remake ainda por cima, sabe? Ah, mas essa comparação eu acho besteira. Quem faz esse tipo de comparação tem que entender que Breath of the Wild não deveria ser 60, e sim $100. Mesma coisa com o Smash. Para de dar ideia, Jarfson. Não, eu tô falando sério. Só é assim porque o público americano é bem restritivo com relação ao preço de jogos. Então você fica nessa faixa. Mas com relação a conteúdo, é aquela coisa. Se você só quer comprar jogos com grande desenvolvimento, só compra os Triple A's, que vale $60. O resto não vale. Tá, então pra encerrar, pra mim esse Direct foi bom, mas só lembrando o que eu já comentei, o que mais impressionou é que a Nintendo tem muita coisa que a gente não tava prevendo ainda, né? Esse Direct, de novo, ele não colocou Pokémon, não colocou Animal Crossing, e ainda assim teve muita coisa. E teve muita coisa nova, Então, cara, vai de encontro com aquele comentário que a gente tinha feito semana passada, inclusive. Não sei quem que falou ali. Foi o novo diretor da Nintendo, novo CEO da Nintendo, ó. Falou, olha, a gente ainda tem muito jogo não anunciado ainda em desenvolvimento, né? E pra ser lançado esse ano. Tá aí alguns exemplos, espero que tenha mais coisa pra gente ser surpreendido lá pro final de ano. Mas eu acho que as demais etapas, os demais gaps ao longo do ano já estão meio que orientados, já, sabe? Pra cada um dos períodos ao longo do ano a gente tem títulos que vão suprir a necessidade do público. Eu gostei do Direct, assim, achei ele num geral bom. Fiquei decepcionado, assim, vamos ver com Fire Emblem. Mas eu achei meio estranho, porque assim, a gente ainda provavelmente tem Animal Crossing, que vai ser esse ano. Luigi's Mansion tá prometido pra esse ano, não sei se lança esse ano. E eu só senti que o Direct ele tinha que dar uma noção mais do que a gente vai ver agora, em março, abril, maio, junho. E esse Direct, pra mim, não deu a noção. Tipo, a gente tem fevereiro, eu não sei o que vai sair em fevereiro. E isso que eu... O que vai sair em fevereiro? Nada. Labo? Labo? Não, eu tô chutando. Eu acho que não, eles não têm nada. É só março. E final de março com o Yoshi. Então, final de março a gente não tem, tipo, o jogo da Nintendo até o final de março. Tem ali uma chuva de Final Fantasy no meio, mas é aquela coisa, pra quem não jogou, abriu, e aí você tem uns meses assim, tipo, tem Fire Emblem depois, eu não lembro quais jogos tem nesse intermédio. Eu achei meio vazio esse início de ano, esses primeiros 6 meses, eu acho que, e aí a gente ainda vai ver provavelmente Fire Emblem de novo na E3, tudo que eles mostraram nessa Direct a gente vai rever na E3, então eu fico meio ainda com o pé atrás, assim, eu gostei, mas com ressalvas. Eu tô com o Jomon e com o Mario. Eu também gostei bastante da Direct. Eu não tô tendo muito esse problema com falta de lançamento no agora, porque tô aproveitando pra jogar coisas que ainda não terminei. Como eu tô com menos tempo, eu não consigo jogar tudo, então tô pegando pra fechar muita coisa. E realmente, mesmo sem mostrar Animal Crossing, Pokémon eu não ia mostrar, é mesmo assim. A Nintendo realmente tem muita coisa pra oferecer e eu tô vendo que eu não vou conseguir jogar nem 2/3 disso aí, impossível. E eu fico meio triste, porque é muita coisa boa. Mario Maker, por exemplo, vai ser um jogo que vai se perpetuar por muitos anos no Switch. Mas provavelmente eu vou jogar umas semanas e é isso. Eu gostei do Direct, teve muita coisa, mas o ponto que o Jomon levantou é importante. A impressão que deu é que esse Direct era pra ser, sei lá, de agora até o meio do ano, ou até agosto. Então, ela sacrifica esse último período e não vai ter nada mesmo. Não vai ter jogo que, sei lá, alguma coisa que levante ou que faça publicidade pro Switch. Então vai ficar vazio, mas em comparado ao ano passado, só teve Bayonetta. Então, acho que esse início de ano... Ó, teve Kirby, hein? Kirby não foi em março? Kirby foi em março. Janeiro, fevereiro que não teve nada. Então, acho que a Nintendo... Ela tá com mais jogos, mas a tristeza é que provavelmente a gente vai ter esse Direct e anúncio de Pokémon até E3. Eu acho que eles não vão colocar mais nada dentro do pacote, até porque eles anunciaram muito jogo pro meio do ano e alguns jogos até pro final. Repito, coisa que eu não gosto. Só levantando uma dúvida minha, agora que eu parei pra pensar nas datas, nossa, o final desse ano vai estar muito lotado? Tipo, tem Pokémon, Animal Crossing, Luigi's Mansion, Zelda... É o que eu tô falando, tem bastante coisa, mas eu acho que tem bastante coisa ao longo do ano. Porque, mano, pode vir da Persona, que a gente não sabe a data, se tiver, a gente não sabe a data que vai ser lançado. Mas março, assim, tipo, Persona seria... Se tiver Persona 5, é anunciado em março. Não, eu tô falando ao longo do ano, tem muita coisa, muita coisa. Parece que eles estão tentando completar os gaps de jogos que faltaram no ano passado e colocando agora. Eu tenho a impressão que tá muito super lotado ali de julho pra frente, incluindo o Fire Emblem, que talvez era pra esse gap, era pra esse fevereiro, pra abril, por aí. Eu tenho a impressão, tipo, o Space, o novo jogo da Platinum tá em julho, tá em agosto, Fire Emblem tá em julho, tem Animal Crossing do Dimension que provavelmente é só depois, Zelda que é só depois, Pokémon que é só depois, Super Mario Maker é pra Summer, né? Vamos lá, tá tudo pra essas datas, pode ser que atrase, porque a gente descobriu hoje que a Nintendo tá atrasando a maioria dos jogos, né? Vídeo Metroid, vídeo de Fire Emblem. Mas, gente, não vamos reclamar, é melhor ter jogo pra caralho pra jogar do que faltar, né? No final do ano, eu sei lá, eu fico meio tipo, pô, podia espaçar mais, mas... Não reclama, gente, não reclama. É melhor assim. É que O que eu acho que o que vai acontecer é Luigi's Mansion e Animal Crossing é ano que vem. Não, não faz isso não. Animal Crossing tem que ser o mais rápido possível. Eu acho que provavelmente não vai ter espaço no calendário, ou eles nem têm certeza de que vão terminar o desenvolvimento. Não dá pra gastar todas as fichas de uma vez, até porque no final do ano você vai jogar lá e vai desaparecer o jogo. Vai ser meio que desenvolvimento perdido. Então, E aí fica ano que vem o início um vazio existencial, porque tudo foi o final desse ano, né? Então acho que se alguém tá criticando esse Direct que teve, é mais porque a expectativa é que a Nintendo anunciou muito jogo antes do que deveria. Então é só isso, mas se você for analisar friamente, o Direct foi bom. Teve muito jogo e o calendário, a não ser de agora, tá cheio. E pra você que ouviu até agora, normalmente agora a gente faria uma sessão de interação com o ouvinte. Antes de mais nada, quero pedir desculpa pra variar, esse podcast ficou muito longo, então não vai dar pra fazer essa sessão agora, tá? Mas a gente promete que a gente vai ler os comentários de todos os comentários, né, do episódio passado em um novo podcast. A gente ainda não sabe como, mas a gente vai anunciar o mais rápido possível. E comente, por favor, né, entre na página do episódio e comente o que você achou do Nintendo Direct, porque a gente vai agrupar todos esses comentários em um lugar só, a gente vai ler. Então entra lá, comenta, e não deixe de nos seguir nas redes sociais, não deixe de divulgar esse podcast para os seus amiguinhos, né, se você gosta da Nintendo, nos avaliar no iTunes e nos seguir no Spotify, que vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso, e até o próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.